essa é a nossa tardezinha. Aquele clima gostosinho. Vem! Domingo, quero te encontrar e desabafar. Estar ao teu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer. Esquecer a briga que deixou ferida e que até hoje não cicatrizou. Te amar de novo faz parte da vida. Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão. Vamos cantar! Cola teu rosto no meu, chega mais perto de mim, faça de conta que eu, namorado, amar você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Cola teu rosto no meu, chega mais perto de mim, faça de conta que eu sou teu namorado. Amar você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Lá lá ia, lá lá lá ia, lá lá ia, lá lá lá ia, lá lá ia, lá lá lá ia, lá lá ia. Sou teu namorado. Amar você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder, amor. Vamos, gente! Pior é te perder, amor, amor, amor. Pior é te perder, amor. Namorar aonde o sol se esconde e te dar um novo beijo doce com sabor de mel, fruta de conde. Não há nada melhor nessa vida. Entre o céu e o mar, um horizonte pra você e eu, nosso romance. Vejo o outro lado dessa ponte. Teu olhar me seduz mais ainda. Ando louco! Eu prometo te amar, te dar meu paraíso. Vem! Poder te dizer tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu. Vou te conhecer, e agora que estamos juntos, nem pensar em se perder. Só quero saber se estar ao meu lado irá te fazer feliz. Eu só sei dizer, estou apaixonado e é tudo que eu sempre quis. Bora, gente! Fazer feliz, se dizer, estou apaixonado e é tudo que eu sempre quis. Poder te dizer, ai. Poder te dizer, a dizer.